Yeah. Vem, aqui é fúria, não se assuste. O louco tem virtude. Debaixo da bênção do vale estralou. Você sabe, então conte comigo, amigo. Escolhi viver, eu creio. Evangelho é meu estilo de vida. A vida encontrei a saída, por isso é que hoje eu rimo. Busquei forças dos céus, me prostrei, fiz meu papel. Perante o juiz poderoso, o Deus majestoso. Hoje não sou mais réu. Estava condenado, mas o sangue comprado. Sinto bem, deixamos o fome, tocou, entendi, gente, o recado. Cumpro meu chamado, time está do meu lado. Princípio, amizade é pura, pra muitos loucura. O véu foi rasgado, não é pelo dinheiro. Jesus me errou primeiro. De graça foi dado a graça, vender é trapaço. Meu talento não tem preço. Sobro meu joelho, oro e agradeço por tudo que tem me dado. O meu filho, meu herdeiro. Sou tão pequeno, pai, mas me amou demais. Busco a tua paz, crua, quero sempre mais. Caminhando eu vou pra Nova Jerusalém. Desde em dia que existe, existe um novo pra você também. Vem, princípio é obediência. Vem, seja Israel, você também. Sou, eu sou. Eu sou Israel, eu sou. Eu sou. Eu sou. Eu sou Israel, eu sou. Eu sou. Eu sou. Eu sou. Eu sou Israel, eu sou. Eu sou. Eu sou. Israel, eu sou. Vem, pedido da vida, lembrado, pisado, pisado. Uma vida sofrida, como um barra amassado, largado. O mal ao meu lado, sem alternativa. Procurei e não encontrei quem me deixa paz que tanto sonhei. Acreditei em falsos amigos, interesse maldito. Hoje sei quem é quem. Jesus, meu fiel escudeiro, multiplicou, abençoou meu talento. Operação espalhou a zica na rima. O vale viveu um novo tempo. Maior que o Talibã, o espírito move em mim. As máscaras caem perante Yeshua. Meu foco sou vida e sofrência nas ruas. É, foco, a luta continua. Pode apontar, pode atirar. Palavras não destroem minha conduta do. Que está de volta pela vida. Eu vou sonhar o sonho de ver a paz nas ruas, a bússola. Vivo divertido, segue contra se sem destino. Preferem ser assolados do que se prostrar ao poderoso altíssimo. Vivo de partir em cedo, ser uma vida com propósito. Se vaziar em promessa, de volta o profeta mentiroso. A guerra civil, a zone, maltrata o nosso Brasil. A ordem nunca serviu, progresso nunca existiu. Corrupção, pra quem votou e acreditou, decepção. Tua sigla, um cabeça, não poupou o amor dessa nação. Sou, eu sou. Eu sou Israel, eu sou. Eu sou, eu sou, sou Israel, eu sou. Eu sou, eu sou, eu sou. Eu sou Israel, eu sou. Eu sou, eu sou, sou Israel, eu sou. Tu, de tal maneira. Por amor à vida, por amor à vida, por isso sou Israel. Yeah! Por amor à vida, por isso sou Israel. Pode ir pá.